dia a minha estrela irá brilhar mostrando o meu estradão. Por onde seguirei sorrindo encontrar a dona do meu coração. Tremendo beijarei seus lábios, os anjos cantarão um hino. Daí nossos dois corações terão um só destino. Da colina verde a nossa casinha eu vou construir. O triste canto da andorinha que voa sozinha eu quero ouvir. Na encosta da grande montanha, pertinho de um regato em flor, com ela vou viver feliz na colina do amor. Clube do Caipirão. Antigas cartas guardadas que o tempo amarelou são lembranças do passado que no meu peito ficou. O seu perfume perdeu, só ficou a falsidade das juras que me escreveu. Do nosso amor a esperança perdida, não vejo mais teu sorriso que alegrava minha vida. Só leio as palavras tristes das velhas cartas esquecidas. Só leio as palavras tristes. Grande sucesso com os primos Abel e Caim, Velhas Cartas. Antes tivemos A Colina do Amor com Léo Canhoto e Robertinho, os hippies da música sertaneja, gravação de 1975, e A Besta Bailarina, moda de viola com Zico e Zeca, de 1964. Grandes sucessos, modão, é aqui no Clube do Caipirão.

Você está ouvindo Clube do Caipirão. Seus atos sempre foi seu ponto forte. Pena que um dia a mão severa da idade te levou pra eternidade, que muitos chamam de morte. Velho querido, todos seus ensinamentos estão nos meus pensamentos, vão sempre me acompanhar. Sua doutrina do amor incondicional, o bem sempre vence o mal, Deus em primeiro lugar. Velho querido, foste forte e raçudo, sempre me deu de tudo, te dei tão pouco de mim. Meu velho amigo, quando lembro seu jeitão, sinto no meu coração uma saudade sem fim. Velho querido, você deve estar contente. Brotaram toda a semente que você aqui plantou. Nossa família que tanto te amou em vida continua sempre unida, como você ensinou. Velho querido, professor dos professores, doutor de todos os doutores, eu jamais vou te esquecer. Velho querido, hoje Deus me deu a ideia de pedir para a plateia bater palmas pra você. Velho querido, foste forte e raçudo, sempre me deu de tudo, te dei tão pouco de mim. Meu velho amigo, quando lembro seu jeitão, sinto no meu coração uma saudade sem fim. É sucesso, hein? Jeitão do meu velho, Adão da Viola e Irso Freitas. Antes tivemos Homem Apaixonado com Gilberto e Gilmar, de 1988, Nossa Idade, e Caipira de Fato com João Carreira e Capataz, Os Brutos do Sertanejo, no qual a gente tá na torcida pra voltarem logo. Música caipira o tempo todo, Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos de volta com o maior programa sertanejo raiz do rádio, Clube do Caipirão, sempre em defesa da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora chegou um dos momentos mais esperados do nosso programa. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com Inho Moraes. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. Ah, esses parentes meus não tem jeito, viu? Tem um outro tio meu, esse é inventor, inteligente. Inventor, só que nunca inventou nada. Nada pode me dar certo. Agora há pouco tempo ele inventou, já estava com 80 anos e inventou um negócio que dava certo. Umas pílulas de rejuvenescer. É deixar mais novo. Aí ele inventou as pílulas, falou, quero experimentar em mim mesmo. Quero ver como é que vai ficar. Pegou, bebeu uma pílula, voltou a ter 60 anos. Pô, o negócio funciona. Pegou, bebeu outra pílula, voltou a ter 40 anos. Aí bebeu outra pílula, voltou a ter 20 anos. Ficou moço novo. Falou, quero ser criancinha, outra vez criancinha novinha. Pegou, bebeu outra pílula, voltou a ter 1 ano e meio. Aí pegou sarampo e morreu. É, porque antigamente morria de sarampo, tosse comprida, tinha umas doenças gozadas, né? A minha avó mesmo morreu de tosse comprida. Ela pegou tosse comprida e depois misturou com bucho virado, aquela coisa toda. Hoje em dia já não deixa mais morrer ninguém, né? Hoje a medicina está adiantada. E na minha terra os médicos não deixam. Não morre ninguém na minha terra. Os médicos não deixam. O cemitério de lá ficou 16 anos para negorar. Fizeram cemitério, não fizeram negoração, tudo. Mas quer dizer, não morria ninguém. Os médicos não deixavam. Uma vez lá, até marcaram tudo, veio gente de longe, foi uma festa bonita, para inauguração do cemitério. Aí não tinha jeito, pegaram e pediram um defunto emprestado na outra cidade. Chegou na outra cidade, também não tinha defunto, aí pegaram e mataram uma velha e trouxeram. Mas foi uma festa bonita. Banda de música. A hora que o caixão desceu assim, foi só foguete que subiu. De noite teve baile no necrotério. Ah, foi uma festa. É, agora eles estão fazendo transplante lá também. Já fizeram o primeiro. Não deu muito certo, mas fizeram. Um homem perdeu o braço lá, eles pegaram e ponharam um outro braço no sujeito. Ficou bom. O homem saiu com o braço, mas foi preso na primeira esquina. É, ponharam o braço nele de um batedor de carteira. Não, mas tá mesmo, né? Tá tudo mudado. Hoje em dia não se entende mais nada. Começou a mudar, começar dos modelos de roupa, né? Os modelos de roupa de mulher tá um negócio. Antigamente os vestidos das mulheres eram lá embaixo, no tornozelo. A gente vê um toquinho de canela desse tamanho. Nego suava frio e não via. Hoje em dia, a perna de mulher perdeu o valor. A gente vai na praia em Santos, parece abóbora secando no sol. Antigamente, não era lá embaixo, no tornozelo, que aqui em riba, perto das orelhas. Agora o modelo aqui embaixo vem subindo, e aqui em riba vai descendo. Cristóforo, se o mundo não acaba logo, vai encontrar as duas pontas. Ah, antigamente era, a turma era mais inteligente do que hoje. Lá na minha terra, hoje em dia a criança já nasce, já sabe tudo. Já sabe viajar, viaja até de avião se for preciso. Nós, quando era pequeno, primeira viagem de trem, andemos 3 dias a pé para andar 2 horas de trem. Quando nós mudamos para São Paulo. Eu, minha mãe, meu pai, a família toda. Ai, que sofrimento. Chegamos na estação, meu pai já encrencou. Logo na estação, nós tínhamos que comprar o bilhete e o homem falou, para onde é que o senhor vai? Por quê? Meu pai falou, o dinheiro é meu, vou pra onde eu quero, não tem que dar essas tipas pra ninguém. E aquela discussão, não, porque tem que saber pra onde é que o senhor vai. Meu pai não queria falar, porque o meu pai, esse velho brabo, não fala, porque você quer, você quer. Aí nessa altura deu um relâmpago. Quando relâmpagou, meu pai falou, Santa Barba. O homem, 8 bilhetes pra Santa Barba. O trem não tinha nem acabado de sair, veio um homem. Olha a revista! Olha a revista! Meu pai com a garrucha na cinta. Jogou a garrucha fora. O homem chegou e falou, não quer comprar revista, senhor? Meu pai falou, o senhor não quer buscar a minha garrucha que eu joguei lá fora? A mim entrou um carvão da máquina nos olhos.

uma casinha de madeira que deixei lá no sertão. O nosso sítio pequeno, tão bonito que ele é, a brisa fresca do campo nas manhãs de primavera. Nas noites de lua clara, papai tocava violão, sentado lá na soleira da casinha de madeira que deixei lá no sertão. Da roça de mim, do riacho e da cascada, da chuva branca na serra, prateando toda a mata. Quando vinha tempestade, mamãe fazia oração, e eu contava as goteiras da casinha de madeira que deixei lá no sertão. Hoje, distante de tudo, só restou mesmo a saudade daquele tempo saudoso que foi feliz de verdade. Dragão da cidade grande devorou minha ilusão. Vou sonhar a vida inteira a casinha de madeira que deixei lá no sertão. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Mas o meu cansaço da terra sem você aqui. Minha pobre vida já não tem sentido. Sou barco perdido no mar de tristeza sem os dedos seus. Cada vista é um corpo para os teus abraços. Mate o meu cansaço, ilumine meus passos, teu amor de Deus. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. Dois homens se casavam no arraial de São José. Morava a felicidade no seu rancho de sapé. O marido arranjou um amante e desprezou sua mulher. E largou da sua esposa, foi-se embora do povoado. Foi viver com sua amante e esqueceu o dever sagrado. E um dia ela falou com seu jeito enciumado: vai dar fim na sua esposa pra nós viver sossegado. Já vencido da paixão, como quem tá enfeitiçado, e matou sua mulher, enterrou num descampado. Viveram assim muitos anos, como quem fosse casado. Foram tirar um retrato por lembrança do passado. Quando a foto revelou, no retrato apareceu, entre a amante e o assassino, a esposa que morreu, toda coberta de flor, num caixão que ele não deu, ao lado dela um filho que por crime não nasceu. Vendo isso, o retratista na polícia apresentou. Eles foram condenados, o assassino confessou. Ficaram os dois na prisão, conforme a lei condenou. Castigo da providência, justiça do Criador. É sucesso em Justiça Divina, Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. Antes tivemos Luz da Minha Vida, sucesso romântico com o trio Parada Dura, na sua mais conhecida formação com Creone, Barreirito e Mangabinha, gravação de 1983, e o Ronaldo Sabino, grande violeiro e apresentador, Casinha de Madeira, sucesso é só aqui no programa. Clube do Caipirão, é tradição caipira. Quer conhecer a nossa equipe e ficar bem informado sobre o universo da música sertaneja? clubedocaipirão.com.br. Lá você também encontra curiosidades do nosso mundão caipira, conhece nossos parceiros, se familiariza com nossos colunistas semanais e pode fazer o seu pedido musical. www.clubedocaipirão.com.br. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Agora no jeito, Os Maracanãs, Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole. Lembrança. Clube do Caipirão. Lembrança, porque não foge de mim. Ajude a arrancar do peito esta dor. Afaste meu pensamento e o ser, porque vamos reviver esse amor. Amando nós padecemos igual. Eu tenho meu lar e ela também.

Deus, em volta de uma mesa imensa, aquela caneca mamãe não dispensa, porque ela lhe representa o papai. Viemos ao mundo com data marcada, Deus faz a chamada, nós temos que ir. Com meu pai foi assim que passou, quando Deus o chamou, teve que partir. A caneca esmaltada com quem ela fica é uma relíquia, uma raridade. Quando nela alguém bebericar, vai saborear gosto de saudade. Na hora do almoço, jantar e café, oramos com fé e o tempo vai. Sentamos em volta de uma mesa imensa, aquela caneca mamãe não dispensa, porque ela ali representa o papai. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Eu criei uma menina na maior das mordomias. Tem conforto e tem carinho, é nossa única filha. Quem bem completou 15 anos arranjou um namorado. Logo no primeiro dia veio com uns papos furados, me falou que virgindade já é coisa do passado. Fiz o casamento às pressas pra livrar do falatório. Pergunta se estou contente com esse lindo casório. O brinco na orelha dele é o que mais me irrita. Meu genro só tem tamanho, safadeza e preguiça. Faz rabinho no cabelo e leva um jeitão de bicha. O jeitinho vagabundo não quer mesmo trabalhar. Tá morando em minha casa, meu saco tá pra estourar. E a minha filha está grávida, eu tenho que tolerar. Quando é hora do almoço, ele é o primeiro a atacar. Come três pratão bem cheio e dorme no meu sofá. Dorme mais do que um capato, assobia, bufa e ronca. Depois de umas duas horas ainda acorda dando bronca. Já passa a mão no controle, liga a televisão. É um cigarro atrás do osso e joga a bituca no chão. Fala pra filha que eu tenho cara de bundão. No barzinho onde ele bebe, ele falou sem querer que casou com minha filha somente pra se fazer. Tá de olho na herança, só tá esperando eu morrer. Mas meus bens ele não pega, já sei o que vou fazer. Vou passar tudo pro nome do neto que vai nascer.

festa de peão. Sou brasileiro sertanejo bom e me orgulho da minha nação. Tenho nos olhos o brilho da lua, na pele a cor morena do sertão. Eu sou raiz que desprendeu da terra e não consegue brotar no outro chão. Chora viola, vou chorar também. Não é desprezo nem desilusão, é a saudade que bateu no peito, pegou de jeito o meu coração. É a saudade que bateu no peito, pegou de jeito o meu coração. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Lá vem um carro de boi, uns diz que ele vem cantando, mas na minha opinião, eu acho que vem chorando. Vou explicar pra vocês tudo, a razão do meu pensar. Quando eu lembro desse caos, bem queria não lembrar. Os meus olhos tremem tanto, garra de garra piscar. E por mais força que eu faça, tenho mesmo que chorar. Se me lembro do Raimundo, ainda dói meu coração. Nós vivia sempre junto, a brincar de roda-peão, empinando o papagaio e a nadar no ribeirão. Ele era tão amigo, eu considerava irmão. O trabalho era um prazer, com esse ótimo parceiro, ser amigo e ter saúde vale mais do que dinheiro. Não precisa nem contar, nossa vida era carreiro. Tinha um carro e dois boi manso, o maiado e o campeiro. Costa maiado, venha campeiro. Raimundinho, a bem dizer, era quase meu cunhado. Até o dia do casório, o minha irmã tava marcado. Eu achava tão bonito quando vinha do povoado, Raimundinho tão feliz a cantar apaixonado. Mas um dia ainda me lembro, esquecer eu não consigo. Nosso carro vagaroso, sem mostrar nenhum perigo. Não sei como ele tombou, parecendo em pé castigo, e matou o Raimundinho, o maior dos meus amigos. Grandes clássicos da nossa canção, Clube do Caipirão. Quando eu visito minha mãe no coração, eu sempre vejo na parede pendurado um pequenino pitoresco lampião, que ela conserva por lembrança bem cuidado, olhando aquele lampião bem aposentado. Se tu acender a luz da recordação, a mesma chama que brilhou no meu passado, eu sinto agora queimar meu coração. Lampião